Porque meu pai tinha escola de informática. Aí eu, na época, até do DOS, e que tinha disquete, e do XP. Eu ainda peguei essa época.